Salvador, bom dia. Azul Alfa e Yankee 5, X-Way. Prossiga, Alfa e X-Way. Ok, X-Way, só uma escuta, prossiga. É, só informando início de reboque. Ok. Está autorizado até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso até prosseguir até a posição 8. Azul Alfa e Yankee 5, portarei a para ingressar no pátio principal. 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Controle. Salvador, será 3601 decolando, perfil 0 da EL. 3601, no contato radar, submantenho 360, voa Leda. Salve, 360, voando Leda da presente 3601. Liga no 71, no livre, puxa na remota no 4, chama a taxa. Controle, Salvador, Ançã 3601, só precisa voar a posição ótima. 3601, mantenha a proa de Leda e aguarde. Até a posição 08. Alfa e X-Way aguarda para prosseguir. A aeronave no setor sul. No setor sul já está iniciando um pushback. Azul, Alfa e X-Way, gente. Centro 3601, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238-3601. Jan 3171, livre táxi, parte principal Índia, no ponto de espera Torre 1-1895, com ajuste no 0-1-2. Ajuste no 0-1-2, táxi convidado, parte principal Índia, no ponto de espera 1-1895, convidado, Jan 3171. Alfa Yankee X-Ray, fica atento ao Airbus da Tão no táxi, assim que o mesmo passar à frente, está autorizado a ingressar até o portão 08. Salvador, bom dia, Alcântara, 3171, pronto para ingresso. Alcântara, 3171, muito bom dia, autorizado a linha decolar pelo 0, vento 070 graus, 54 nós. Autorizado a linha decolar, não, 0, Alcântara, 71 decolou 01, no controle agora 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, tá? 371. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 3171. TAN 3171, no contato radar, mantenho 320, voa Leda. Fala 320, direto Leda, TAN 3171. Paulo Salvador, Azul Alfa e Antiquei, informando o término de reboque, ele não embarcando na posição 08, obrigado, bom dia. Este é o término, bom dia, Alfa e Antiquei. 131-71, nos chamo Centro Recife, frequência 1251, Eterna 1-23-8. 131-71, vai chamar o Centro 251-23-8, bom dia. 6251, bom dia. Informação é, confere, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, subida da El, Leda Motiva, onde percebe peso no 10, aciona 5176 e o controle 19.8. Correto, meu 251, chama pronto, puxa, é acionamento. Tá lá. 161, solo. Salvador, Gorno 229, cliente de informação. Eco. No 219, confirmando no 219. Paulo Salvador, Gorno 229, cliente de informação. Eco. Aguarde cota Congonha, se prepare de aula da morte, vá. Certo. Bruno 229.4. Bruno 229. Bruno 229 autorizado, senha Bravo, senha Papá. Via peso 1-0, Cubá, via peso 1-6. Bosmo, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360. Saída Dael, Leda, Mótima. Decola da 1-0 com curva à direita. O código 5177 e o controle Salvador na frequência 119.8. 295, aprovado nível 360 São Paulo, de acordo com o plano de voo, preso 1-0, Pubave, preso 1-6, Bosmo, direto. Confins. E nível 360, controle de saída 119.80, saída da EOL e da Mótima. Controle de saída 119.80, transponder 5177. Protegimento correto, chama pronto, puxa, acionamento, portão 01. Está pronto no portão 01, Bono 229. Chama pronto, táxi. Autorizado, Bono 229, obrigado. Solo 2229, Xené 6251, autorizado, chama táxi. 2 de Kono com Kono 5 0 a bordo. Porto 40 de Otomeu, Gamega Leão. Confirmando, foi o gol no 229 que pediu ou o Xané? O Xané 6251, para o Xané 6251, autorizado o tráfego, você está através do 62, aguarde para prosseguir. Vai prosseguir até através do 05, 40 guarda do Boeing da Gol, como número 2 no porto espera. Estou indo no 8 decimal 95, ajuste do altímetro no 0, no 2, 5 Boeing da Gol no através do 04. Afirmo, 1 no 8 decimal 95. 229 para o táxi, POV 112, autonomia 04, 36, Alterna Garnhão. Uno 229, direita, Índia, ponto espera da Estona 0, Torre Salvador, 18, decimal 95, ajuste do altímetro no 012. Índia, 18, decimal 95, no 012, Vip Taxi, ponto espera da Pistona 0. Uno 229, obrigado. Bom dia, gol 1229. 1229, autorizado a linha de decolada, pistona 0. Vento é 080 graus, 0612 nós, ajuste ótimo, turno 0 no 2. 0 no 2, a linha decola, pista no 0, gol 1229. Xané 6251, autorizado a alinhar e manter pro Sona 0. 9, decolado aos 40, controle Salvador, 119, decima 8. 198, Gono 229. 229, bom dia. Gono 229, bom dia, contato radar, subi, mantenha nível de voo 360, voa Leda. Leda 360, Gono 229. 0080K, 0612 de nós. China 6251, decolado os 42, chame controle Salvador 119, decimal 8. 198, bom dia, China 251. Salvador, bom dia, China 251, passando a 1400 metros, controle 18, solicita voar Leda. China 6251, contato radar, sub mantém nível de voo 360. Mantenha o perfil da saída da El. Meu 360, mantenha o perfil da saída da El, 62. Salvador, bom dia, Azul Alfa de Sui Delta. Prossiga. Solicito reboque do pátio 3, posição 4 Lima, para o pátio principal, posição 01. Alfa de Sui Delta está autorizado, reboque da posição 01 no reporte ao término. Alfa de Sui Delta, ciente para reporte após o término do reboque. Bruno 229, chama Centro Recife, frequência 1251, eterna 123, decimal 8. 251238, obrigado. Praça do Salvador, bom dia, o Azul 4040, ciente da Fox para Confins no 360. Azul 4040, autorizado Confins, nível 360, decola 1-0, curva à direita. Saída árvore Elefa, após direto Tozop, Tango Osco, Serra Osco, Papá, o Pesolo 2-1 na aerovia e prossegue conforme rota. Controle, Salvador opera 119 decimal 8, aciona 5412 transponder. Autorizado Confins, 360, decola da 1-0 com curva à direita na saída árvore Elefa. Uno, após Elefa, após Tozop, a Pesolo 2-1 e conforme rota do plano. O controle de saída 119 decimal 8 e o transponder 5412. 4040, contendimento correto, pronto, se tiver funcionamento. Chamará o 4040.